Yeah. Lari, MT das ruas, a FEG, use, nós que faz music. Nem sempre a realeza, aonde a beleza, aonde a dor, nós transmite amor e assim seja. E pelo gueto a missão foi dada, flores de plástico não são regadas, eu vivo o que é real. Nós aqui então, um grave bom. Pelo pivete que sonha pelo gueto, que por nós tem respeito através do som. Coloquei foi minha vida nessa vida pelo moleque tá na quina, traficando cocaína. E tô de cabeça no crime, cê sabe que é missão suicida e agora é assassina. Aonde há desamor, nós atira flor. Vamos plantar esperança no meio do rancor. De quina pra quina, a vida ensina com certeza. Flores de plástico não perde a sua beleza, mas não tem a realeza de viver. No corre pelo certo, mano, quantas vezes tive que perder. Nada de entender de qual que é a vida na quebrada. Vi que flores de plástico não são regadas. Flores de plástico não necessitam chuva, mas as pessoas sim necessitam de ajuda. Deveríamos dar vazão realmente ao que importa. Adeus, as pessoas não há nove nem as cotas. Domingo o céu tá cinza, o clima não parece bom. Os gritos de alguém romper as barreiras do som. Também ouvi sirenes de polícia e ambulância. Havia muito choro de criança. Alguém caiu pra dentro e atirou sem ressentimento. As flores de verdade demonstram seu sofrimento. Sentimento registrado por meu globo ocular. Cena forte, só que não fui forte o bastante pra não chorar. Nem sempre a realeza, aonde a beleza, aonde a dor, nós transmite amor e assim seja. E pelo gueto a missão foi dada, flores de plástico não são regadas. Eu vivo o que é real. E tremores, catástrofe, subúrbio, momentos sedutores. Tá frio, mas tá bom, nós tá aí de moletom. Entre os barracos de madeira, troféu da corrupção. Nostalgia, sobe e desce todo dia, de motoca com as mochilas. Contenção na missão, giroflex na mira. Hipocrisia, acreditar naquilo que não existe. Natural, coisa e tal, mas não me leve a mal. Que o fim do filme é triste. Jardim sem necessidade, com certeza nunca vai ser de verdade. O bang é profetizado, tudo que for de Deus um dia morre, você tá ligado? Precaução? Quem tem medo vive na situação. Uma arte que é artificial, mas nunca se compara ao nosso coração. Né não? Né não? Eu vivo a minha vida, nada de artificial. Quem me conhece tá ligado que eu sou natural. Minha rosa de lira não se apaga o brilho. Na minha vida eu não coleciono nenhum inimigo. De coração lavado pelo sangue imaculado. Pra se crescer na vida é como as flores no jardim regado. Flores de plástico não seca, é só artesanato. Que joga vai pro lixo dentro do buraco. Flores normal não se esconde o brilho natural. Eu sei que tem na minha vida minha no quintal. Uma flor que não se rega não chega nem a crescer. Mas ela precisa de uma chance pra viver. Sempre a realeza, aonde a beleza, aonde a dor, nós transmite amor e assim seja. E pelo gueto a missão foi dada, flores de plástico não são regadas. Eu vivo o que é real. Eu vivo o que é real.